distrai. Copos se vai, corpos destrói. Ambiente vazio se torna, a cuca cai. Ansiedade que consome como queijo, rato rói. Tristeza, frente, tá semente do corre, corre que a cidade exige já. Pensamentos de improdutividade insistem em assombrar. Sociedade mais vingativa e ingrata, nessa hora não há. Dissemina a produção de incapacitação e em descaso causa em massa a destruição de toda uma nação. Sentimentos são vãos, tristeza parceira, chega ligeira, silêncio, dissecação. Mortes eternos, de encontro asfalto, escuridão. Pra mente sã só é um farto, fardo, ato de reflexão. Não vem toda perspectiva negativa dessa necessária realidade de produzir tensão. O imenso espaço vago se prolifera, sem pra quê nem porquê, trazendo consigo a tal da devastação. A crise quando vem, ela bagunça a gente. E a sociedade do consumo na qual vivemos só espera uma coisa de nós: alta produção, bens, é. Produz, produz, é o que eles dizem. A depressão está aí como um sintoma de que algo não está legal na sociedade. Vamos enxergar os problemas. Vamos enxergar os reais problemas. Tornado que passa de tempos em tempos leva telhados construídos sobre casas tão ampla cega. Vivências tão ricas de visão meta. Já não importa se chegou ou se foi a sua lembrança de um sonho só peça. O que para é o responsável de tamanha dor nega. Isso tudo é necessário pra chegar onde se deve. Flerta com um sonho bom como a M. Em seu curto tempo em vida resgata a esquecida alma jazz. O mundo peca, falha como presente grego. Causa dor e sofre na falha que corta como amor que te abandona e a paz corre quieto. Busca a tão sonhada ajuda. É oração de mais um Judas. Em beijos doces recheados com veneno. Tuta busca.